Lucas. Foi Juliette, faltam 8. Juliette para o gate 8, eu tô passando 60. 207, após passagem da aeronave, está autorizado alinhar e manter a cabeceira no zero. Após o tráfego ali, mantendo o ar, eu passo 0, mas 207. Meia dúzia, parte 4, só instante. 601-094. Siga. Tango Vitor Papai de Helicóptero. Teixeira de Freitas do 065. Decola da 17, direita, corredor Axé. Testei também o pé, da liberação do controle. 11935, 5464. 995. 895, obrigado. Até aí, mas Juliette Lima. Coluna 162. Livre LS, desça para 2 mil pés, o time é Salvador, no 07, chama estabilizado no localizador. Pede para o Maduna? 099. Tomativa, abortaremos para 3 mil, prima Juliette. O Chanel 6200, sala 36, libere direito, chama só 121 no decimal 9. 94, aguardando o PRO de PRO aqui. Gente, mas escute aguardo. Estamos tentando coordenar com esse. Aguardando. Tava 2, quer ligar? Liga, 200, seu portão será o número 4? É forte antes da Juliette. 47. 7. Vou chegando por 2097, desculpa, beleza. 3 horas e 50, Galeão. 14207, está autorizada a decolagem pista 10, vento 140 graus, 109. Ponte espera, 295, tá? 3295. Entra. 6200, portão 4. 6200, portão 4, gente. Para a base, para a final, pela direita, 97, Lima, Juliette, Lima. Lima Juliette Lima, livre pouso, pistão 1-7, vento 1-40 graus, 1-09, cheque trem de pouso. É baixo travado, tem livre pouso 1-7, vai passar o Lima Juliette Lima, obrigado. Gente, prossiga na descida até 1500 pés, informe outra vez de Paripe, Oscar Bravo Eco. Gente, informe outra vez de Paripe. 1-094, chame o centro Recife, as frequências 12545, alterna 2685. Uno 094. Azul 4207, decolado aos 39, chame o controle 199 decimal 35. 1935, azul 4207, bom dia, boa Páscoa. Estacionamento 3191, posição 5, senhor. Posição 5, aguarde um instante. Vai ingressar o tráfego da Oxené na Juliette. Após o tráfego, coordena com a equipe de sol, tá ali. Tá bom, muito obrigado. Vai coordenar aqui. Agora após 2 mil pés, direto Leobo 42, agora 7. Bravo, informe final para pouso. Tá 3895, pronto, ponte espera. Tá 3895, está autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Ali mantendo no zero, tá 3895. Tango Lima Juliette Lima, solo aos 40, confirme parte de estacionamento? Sim, está autorizado, quando estacionar, frequência livre. LS 1162, compete aproximação LS, chame apoio Salvador, frequência 18 decimal 95. 5220. Isso é para 2000, livre LS, chame estabilizado. Está 3895, livre decolagem pistão no 0, vento no 40 graus, 1119. Livre decolada no 0, está 3895. Para 2010, agora o altímetro 1016, livre LS, chame estabilizado. 2016, livre LS, chamarei. Bravo, frequência livre. Papatango, Vitor Papa Juliette, está autorizado o táxi, pode para ingresso na pista no 7. Gol 1162, está autorizado o pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 1119. Pouso no 0, gol 1162. Estou 3895, decolada 42, chame controle 199.35. 1935, então 3895. Gol 1162, cheque 30 pouso. Passou, travou. Novembro, você é aviso, identifique decimal 050, chegada mais. Contato radar da colagem, super e mantenha o 340 após cruzar 2000 direto Leda. 340 após 2000 Leda, então 3520. Pede de aproximação, chame a torre em 1895. 1895, tchau. Torre eu, 3520 estabilizado. 3520, continue a aproximação, reporte no externo, baixar travado. É, já pode falar. Livre. Azul 4207, chame Recife 251, lanterna 3325. 251, 3325, com Recife, é o Azul 4207, boa. O 1962, solo 44, direito, chama o solo 1219. 19, rapaz, eu vou fazer. 30, antena Campinas. Até o ponto espera no 0, ajuste 1016, já estou em 1895, está em 3199. Livre taxi, até o ponto espera com 1619, 1895, obrigado, 3191, boa Páscoa, amigo. Vitor Papa Juliette, mantenha a posição devido à aeronave da pistão no zero. 5220, está autorizado o pouso pistão 1-0, vento 1-70 graus, 1-0 nós, cheque 3 pouso. Começa a travar, Leandro. Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, portão 5, portão 5. Aqui tá bom, Toba? Tem que ser do através do 4, um pouco mais à frente. Através do 4, positivo. 3325. 25 no 3325, já 329. Sim. Levando o tampo, protege o 5, no ano metro. 150 graus, 109. 5220, solo 47, deve direito, chame solo no 121 decimal 9. 219, 5220. Aguarde um instante, tem o trajeto da tarde agora. Gente. Solo Salvador, bom dia, 3520, levando o escotão. 5220, quilo, pátio 3, posição 5. 7, quilo, pátio 3, posição 5, 5220. Juliette, decolado 48, chame controle 119.35. 119.35, grato, bom dia, Juliette. 455, bom dia, sua identificação, desse Matheus 050, chegada mais. Novembro, Serra Novembro Vitor, desse aparelho 12 mil pés, última entrada Salvador 9096, livre LS, chame estabilizado no localizador. S2096, autorizado ILS, reportará estabilizado no localizador Serra na Banda Vista. Controle, bom dia, do Vitor Papa Juliette, decolada direita, endereçando a CR30.000. Vitor Papa Juliette, no meu pé, em condição de Juliette, escondeiro, redura, Shen, como através do farol da barra. Farol, Juliette. Papai Juliette vai manter meu peso até destino? Nada disso, assim que você, eu gostaria de subir a 065. Gente, vai pensar pra seguir via eleitoral? Afirmo. Gente, aguardo para a sessão, até um no meu pés. Mandaram mesmo, Juliette. Gente, eu fico bravo, eco. Chamei na rota toda quando visou com o campo. Tchê, cópia. Cirilo e o Pérez, corredor Axé, decola W7, direita, 1935, 0123. Prossegue com 1895. Quebec Serra, aproxima. Comigo agora só mais um instante. O TAN está mantendo a posição ali, está checando uma pane. Vou confirmar com ele uma possibilidade de liberar a retaguarda. Sim, chegou a hora. Serra Novembro Evito, inicie redução. Serra Novembro Evito, inicie redução. Gente, iniciando. Nossa, o já avisou algum campo? Completa, corrigindo. Mirante no circuito de tráfego, chama a torre em 1895. Oscar Bravo Eco, reporte a 3 milhas da final da Lua 7. Passará 3 milhas da Lua 7, Bravo Eco. Vitor Papai Juliette, seu estimado para Serra Novembro Tango Fox, deixeiro de freio. Olá, senhor. Usado no curso localizador, Papa Romeo, Serra Novembro Vitor. Serra Novembro Vitor, chame a torre 18, decimal 95. Torre 11895, grato, bom dia. Quilo Quebec Serra, de táxi, reporte para ingresso na pistola 7. Planificação de se manter o nível de voo 060, chegada Mari. Novembro Vitor, prossiga. Firmo, estabilizado no custo localizador. Vai estar com a cauda a direção oposta aí? Isso, cauda pro 01 aqui. Eu não sei para que tem esse pé que ele vai ter que voltar, se ele vai voltar pro 01. Para nós. Gente, então lá pra gente propõe modificação da regra do voo para pouso visual pistola 7. A pistola no 7 será o número 2, vai seguir o Oscar Bravo Eco, Serra Novembro Vitor. Gente. Oscar Bravo Eco, livre pouso, pistão no 7, vento 140 graus, 109, cheque frente pouso. Sim, pouso em massa, checado, senhora. Tá 319 na escuta? Vai retornar pra onde? Não, o senhor vai. Já vai retornar o táxi, não vai seguir em 30 segundos. Silva já passou a atatória, tá 5 milhas para a final da 17. Bravo Eco, livre pouso, pistão no 7. Campinas, ou seja. Ponto de espera 185, tá livre. Eu posso performar a torre 319, obrigado. Pulo 556, após o tanto também. Obrigado. 4 milhas final, pistão no 7. Paciente, deu atraco no antiquesso. Serra Novembro Vitor. Mantenha a perna do vento pela direita, aguarde para gerar base, Serra Novembro Vitor. Paciente, Novembro Vitor. Tivo, mantenha no meu pés, aguarde autorização. Temos dois tráfegos prosseguindo na chegada da mar em aproximação a instrumentos. Prossiga via litoral, aguardando para a subida. Quatro. 455, desça para 2000 pés, altimetro em Salvador, 90 no meio, livre LS, chama estabilizado no localizador. Porca Bravo Eco, após o pouso, vai livrar a esquerda. É, poderia livrar a direita já, direto para o radar da EBTA? Negativo, tem uma aeronave no ponto de espera. Negativo, então, estava na esquerda livrando. TAM 3191, está autorizado a alinhar e decolar pistão 10, vento 170 graus 099. Decolagem da 103191. Autorizado girar base para o Sierra 90 Vito, tem tráfego à vista? Está autorizado girar base Sierra 90 Vito, reporte final. Pode parar. China 62134. Galeão, 360, rota do plano, decola 10, direito, Dael Leda Bridge, Upper Zulu 10, SMAP Lúvito, pode conforme, 11935, 5505 Transponder. Livre decolagem, pista 10, tá 3191. Decolagem 10, obrigado, 3191. Ciente, Sierra 90 Vito, aguarde autorização para pouso. Aguardando. Lua Alfa Juliette, possível. Salvador, bom dia, azul 4463, para autorização, frente da Índia. Dado para Elias. Salve Salvador, gol 1556, com 177 a bordo, autonomia de 0348, Terra Campinas, só para o táxi. 1556, 1895, a torre no ponto de espera, 1016, o ajuste. 1016, autorizado o táxi, gol 1556, ponto de espera, 1016, tá. Porta Bravo Eco, solo ao 59, libera a esquerda e aguarde de autorização para cruzamento da pista. Nove meia dois, autorizado chegada a mar e desse mantenha 060. Então 3191, decolado ao 59, chame controle 199 decimal 35. 1935, 3191, obrigado, boa tarde. Sierra November Victor, está autorizado o pouso pistão 17, vento 150 graus, 109. Vento pouso autorizado, pistão 17, Sierra November Victor. Confirme o pátio após o pouso, Sierra November Victor. 75 a VTA, chefe. Dois no meio, bom dia, chegada a Mari, desse mantém 070. No pátio 5. Doente, após o pouso, efetua o backtrack abertado, Sierra 90 Vito. Voador 3191, boa tarde. O ponto de dança no zero pronto, comandante. Adel. 320, pode voar, Adel, da presença, da visão, setor. Autorizado. Muito obrigado. Papai Juliette, subinicialmente ao 045. SR, está autorizado ingresso pistão no 7, reporte quando alinhado e pronto. 7. Oscar Bravo Eco, está autorizado o cruzamento da pista 1 no 7, reporte livrando, fique atento ao aeronave. O CA November Victor vai seguir a aeronave para o pátio 5, quando estacionado, frequência livre. Estabilizou, né, aliás, bom. Mono 455, completa sinal ILS, chame torre 1918.95. Mono 1895, vai chamar a Gol 1455. Senhor November Vitor, também te confirmando, seu solo foi ao 011. Quebec Serra, livre decolagem, pista 1 no 7, vento 1,60 graus, 089. Gol no 5. Correção, gol no 455, continue a aproximação, aguarde pista livre. 7, dá 6. Vitor Alfa Yankee na escuta do controle. Vitor Alfa Yankee, confirme se efetuou o plano de voo. Controle 1,99,35. 1,9,35, só chama o voo 1,551, 5,6. Voo no 455, está autorizado o pouso pistão no 0, vento 1,70 graus, 089, cheque trem de pouso. Trem pouso, baixo checado já, teve pouso pistão no 0. Kilo Quebec Serra, decolado ao 03, chame controle 1,99,35. 0,35, Quebec Serra. 5,6, na saída da Holanda Bridge. Tá radar na decolagem, subi nível 3,60 César da El. César da El. Posição de voo da presente bridge. Vitor Alfa Yankee, acione código transponder 0142. 1935-5511, azul 4463. Como é que será, prossiga? Vem coluna 6, contra o Solista 025, direto seringa. Pelo Quebec Serra, subinicialmente a nível. Subinicialmente a 1.000 pés, mantenha-se no corredor a chefe. 1.000 na chefe, Quebec Serra. Controle o gol 1.556, solicita direto o bridge. Aguarde, 1.556. Alfa Juliette, confirma. Alfa Juliette, prossiga. Tá pronto para puxa, acionamento do 4463, gate 8. Tá livre então, chame táxi 4463. Ah, 4463. Alfa Juliette. Gol no 455, solo ao 05, libere direito, chame o solo 1219. 2194. Azul 4076, acione a identificação, está autorizado a chegada da Mari, desse mantenha nível 080. E ingresso pátio 1. Essa agora ingresso pátio 1. Azul 4076, está copiando o controle de Salvador? Clareza 4, Azul 4076. Clareza 9962. Gol 9962, desça para 2000 pés, ajuste 1096. Está autorizado a final ILS após estabilizada. 2000, 1016, considerado estabilizado. São 3216, desça e mantém nível 050. 4076, desça e mantém nível 060. 3804, complete final, chame torre 198, décima 95. 7895, muito obrigado. Boa tarde, bom serviço. Obrigado. São 3191, chame agora Centro Recife em 1251, alterna 1-3325. 251-3325, obrigado, boa parte, 3191. 3804, livre pouso, pistão 10, vento 130 graus, 099. Ok, 130 com 9, livre pouso para o TAM 3804. Obrigado, Felipe. Tá bom, por favor, Nopato. Próximo a Juliette, o Nopato. Quem a gente vai aguardar ingresso, seu portão será 11, tem um tráfego puxando no portão 8. A gente está aguardando para 11. Bônus 556, mantenha o perfil da saída. Mantendo, quando possível eu chamo ao centro, gente, mesmo se puder, né? Aguarde, bônus 556. Tango Vitor, Papá Juliette, autorizado a ascensão ao nível 065. Vitor, Alfian, que prossiga. Vitor Alfian, que é autorizado a ascensão ao nível 085. São 3216, desça para 3000 pés, um ajuste 1-0-6. 3216? Afirmativo, descida para 3000 pés, ajuste 1-0-6 para o São 3216. Papatango, seu Quebec Serra Sente, mantenha no meu pé, aguarde a autorização para subida para 2.500. Gente, mantenha o no meu pé de frequência livre, quilo Quebec Serra. Após o azul, está livre. Após o azul, está livre até o 11, posso, pode? Livre, Alta, 3804, pode ser, Paulo. 3804, portão 3, Alfa Juliette. Alfa Juliette para 3, está 3804. Bono 556, chame agora Centro Recife em 1251, nota na 13325. Bono 556, copiou o controle? 3144, aciona identificação autorizada a chegada à mar e desça para nível 100 inicialmente. No 864, Maceió, o próximo Macota. É o número 2, corrigido. 5445, cópia. Autorizado, João Pessoa, 190, Golf 677. Decola da 10, esquerda, Buca, Aracaju. Controle 119, decimal 35, aciona 5515. 5. 3216, desça para 2000 pés. Autorizada final ILS, aposta estabilizada. 2000, aposta estabilizada, 3396. Azul 4076, desça para 3000 pés, o ajuste 1096. Salvador, boa tarde, é o gol da nave 62, meia milha por Índia Serra, sua escuta. Voo no 962, tem livre pouso, pistão 1-0, vento 1-50 graus, 099, cheque 30 de pouso. Baixado, gravado, livre pouso, pistão 1-0, voo no 962. Romeu Vitor Alfianque, 60 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame agora Ilhéus, frequência 1-20, decimal 1. Acordei a equipe de solo, corrijo, o bate 3 está livre, chame táxi. Boa tarde, obrigado. Céu autorizado 370, Upper Whisky 58. Decoda 10, esquerda, Pucaracaju 11935 5520. São 3216, complete o sinal ILS. Chame torre 198 decimal 95. 4076, desça para 2000 pés, ajuste 1096, autorizada final ILS, aposta estabilizada. 2006, 06, de Azul 4463 na escuta da torre? Azul 4463 está autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Oi, Salvador, está 3216, está final, baixo para lá. 3216, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 3216. O gol 1962, solo 15, libere direito, chame solo 121 decimal 9. Solo 219 está liberado, gol 962. Solo Salvador, bom dia, o gol 1962, Alfa e Juliette, portão 9. Alfa e Juliette, 9, gol 962. Só para a aproximação final. Ajudando para cada vez. 3216, livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 089. Livre pouso no zero, 3216. Azul 4463, decolado aos 17, chama o controle 199, decimal 35. 935, azul 4463. Tá livre, até ponto de espera, 1895, 1016, ajuste, confirma apenas o PLB. 4, foram. Entra. 180 da EL, azul 4463. Estabilizado, 4076. Azul 4076, completo sinal ILS, agora torre 198, decimal 9. 75, continua. Salvador, bom dia, azul 4076. Azul 4076, continue a aproximação, agora de pista livre. Gente, 4076. O Chanel 6213, mantenha a ponte espera. Só 3216, solo aos 18, libere direito, chame solo 121, decimal 9. 7-0-219-3216. Afirmativo, tá 3144. Salvador, tá 3-2 no meio de Provo. Azul 4076, livre pouso, pistão na 0, vento 130 graus, 089, cheque trem de pouso. Livre pouso, baixada travada, azul 4076. 3-2 no meio. Prossegue via Alfa e Juliette, 01 no portão. Alfa e Juliette, posição 01, tá 3-2 no meio agora. Após passagem da mesma, está autorizado alinhar e manter cabeceiro no zero. Alinhar e manter. Azul 4463, autorizado de fileta. Meia da azul 4463. Azul 4076, solo aos 20, libere direito, chame solo 121, decimal 9. Direito 219, azul 4076. Solo, salvador, continua azul 4076. Azul, prossegue via Alfa e Juliette, portão 2. Tem livre decolagem, pistão na 0, vento 130 graus, 099. 2,3 graus. Trip via Pátio Índia, 1895 a torre no ponto de espera, 1016 ajuste. 4076, informante da Juliette. Sim, 4076. Alô Salvador, boa tarde, gol 1167, pode. 1167 para Guarulhos, Aguache. Ah, escuta, saída prevista? Tael Leda Bridge. Tael Leda Bridge. Azul 4463, chame agora Centro Recife em 1925, na alterna 1-3325. 3325, legal. Antes da Juliette, azul 4076. 4076, observando até aí, está autorizado, portão 2. Segurança, Juliette. Sente graça, Juliette, portão 2. Seu barulho de fundo, não sei se tem interferência, ou não, não entendi. Seu barulho de fundo, na sua transmissão, não sei se tem interferência, ou se é o rádio mesmo. Sente. Papatango Vitor, Papá Juliette, 60 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame agora Iliel, 120, décima 1. Leda Bridge, aí ingressa Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, após conforme. 11935, controle, 5533. Autorizado, Guarulhos 360, via rota do plano de colega 90, curva direita, Tael Leta, após Leta Bride. Bride intercepta o eixo da Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi. 1935, controle, 5533, o código. Correto, time próximo. Tá bom, obrigado. Autorizador, o TAN 3144. TAN 3144, complete final ILS, chame 2118-295. 895, TAN 3144, boa. Salvador, Xané 6213, transferiu. O Xané 6213, confirme. Diferença. Xané 6213, clareza 2. Ativo, Xané 6213, transfere. Xané 6213, contato radar na decolagem, Silva e mantém nível 360, saída da El. 360 da El. Papá Papá Zulu, Alfa Juliette, confirme o tipo do seu equipamento. Trifigo 445, decolado aos 26, chame controle 1199-35. 1935, obrigado, uma boa tarde, 5445. Pista 3144, tem livre pouso, pistão 90, vento 130 graus, 099, cheque frente pouso. Livre pouso no 0, baixo travado, tanto 3144. Salvador, boa tarde, Trife 5445. Trife 5445, contato radar na decolagem, subiu, mantém nível 190, saída PUCA. saída pouca, solicita manter nível 170 como nível final. Sente, subir, mantém nível 170 e aguarde. 170 aguardando, 5445. Para o táxi, eu gol 1864, POB 120, torna 62, horas e 20, Santana, Salvador. 1864, Pátio Índia, 1895 no ponto de espera, 1016 é o ajuste. Pátio Índia, 1895 no ponto de espera, 1016, 1864, ponto de espera. Solo 2-1, libere direito, chame Solo 1-2-1, decimal 9. Solo 2-1-9, eu... Fox 3144, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 0431, 4-4. Chanel 6213, chame Centro Recife em 1-2-1, alterna 1-3325. 351-3325, grato, Soleta. Salvador, bom dia, boa noite, 64, contato 90, pronto. Gol no 864, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 140 graus, 089. Autorizado alinhar e decolar, 0, gol 1864. tentando chamar o Sol. Como é Oscar, fala Siri. Confirma 045. Autorizado Siri, 045, corredor Axé, decolagem no 7, corra direita até a liberação do controle, inicialmente 1000 pés. 1935, 0153, Romeu Oscar. Serviço radar encerrado. Chame Ilhéus 1201. Controle Salvador, boa tarde, boa noite 64, passa 1400 pés. Voo 1864, contato radar na decolagem, subir mantém nível 370, sair da PUCA. Subir a 370 na PUCA, 1864. Confirme, era a nave que chamou a torre? Confirme, era a nave que chamou a torre? Quilo Romeu Oscar, tem informação do PAB? Aciona identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém nível 050. São 3290, autorizado direto mar.